Seus cola que cê falou que abala, seus cola que você só fala, seus cola, seus cola. A festa agora é minha, a noite agora é minha. E aí? Coloco todo mundo pra tocar, aquela casa é minha, a piscina é minha. E aí? Eu levo todo mundo pra nadar, meu carro tá lavado, meu carro já tá pago. Bota um gás que dá pra nós viajar. Tô catando aquela mina que você catou a prima. Tô namorando esse pá, vou casar. Ei, tio, você mora com os pais. Parece o cara da música, chato demais. Você nunca vai chamar ninguém pra tocar. Pra começo de conversa, nem trabalha lá. O carro você pegou pra lavar. Seu pai vai dar um 200 se cê não voltar. Você tá dando bala, você falou que a bala vai morrer porque mexeu com a mulher do cara. Seus cola que cê tá dando bala. Seus cola que cê falou que a bala. Seus cola que você só fala. Seus cola, seu descolar. Seus cola que cê tá dando bala. Seus cola que cê falou que a bala. Seus descolar que você só fala. Seus cola, seu descolar. Você é o rei da grafa, você é o rei da brecha. Fala que é do crime e adora o que não presta. Sustentado pelo pai, nunca trabalhou. A idade chegou e a mesada não acabou. Fez faculdade, nunca exerceu. Gastou a grana da família e nunca se mexeu. Só dá trabalho pra todo mundo. Tá de carro, volta bêbado, caça assunto. Caça assunto. Fora da ponte pra lá, conhece nada pra cá. Quer se envolver, é melhor nem colar. Lembra daquela festa que você foi me chamar. Disse que tava no comando e era só chegar. Traz os amigos, geral pode colar. Quando eu chego lá, você pedindo pra entrar. Seu descolar que cê tá dando pau. Seu descolar que cê falou que abala. Seu descolar que você só fala. Seu descolar, seu descolar. Seu descolar que cê tá dando pau. Seu descolar que cê falou que abala. Seu descolar que você só fala. Seu descolar, seu descolar. Seu descolar que cê tá dando pau. Seu descolar que cê falou que abala.